é o Segurança Legal, episódio 320, gravado em 15 de julho de 2022. Cibersegurança como direito. Neste episódio, partindo dos conceitos de cibersegurança como Estado e como praxis, buscamos entendê-la como um direito. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e estou aqui com meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Gostaria então de lembrar que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, no podcast, no e-mail, podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com e agora no Mastodon, @segurançalegal@mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurançalegal e também no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal, além do Pix, que você pode fazer verificando lá no nosso site a chave, fazendo a sua contribuição também pelo Pix. Já fez a sua contribuição para o Segurança Legal pelo Pix, Vinícius? Pelo Pix, não. Mas pelo... E tu devia ter combinado isso comigo antes, tá, Guilherme? Tô tentando botar uma agilidade aqui no episódio, né? Mas pelo Pix não fiz, não. Mas nós apoiamos outros podcasts, né? Ah, eu sei, sim. Que você apoia, mas a gente apoia outros podcasts. Aí eu acho que é uma prática interessante aí, né? Você poder direcionar o seu recurso lá para aquele projeto que você gosta. Acho uma coisa boa aí que a podosfera trouxe, né? Que esse tipo de contribuição acaba sendo comum e frequente, né? E agora, sobre isso, já que tu falou assim, a gente já comentou sobre o Tidal. Né? Que é um concorrente do Spotify. Eles também eles pagam mais pros artistas e tudo mais lá do que o Spotify. Segundo o que eles anunciam, não fui verificar, né? É, até o momento, né? Era assim com o... Também com o Uber, né? Inclusive teve uma notícia recente aí envolvendo o Uber. Ah, deu uma confusão boa aí. Uns vazamentos, né? É, tem no mínimo noticiazinha aí pra semana que vem. Ou se a gente achar que vale... Não, quem tem, com certeza. Quem sabe fazer um episódio, mas não sei se vale um episódio. Eu acho que do resumo tema de notícias a gente fala um pouco mais sobre isso, né? E a gente tem que responder algumas... A gente tem alguns contatos de ouvintes aí que a gente tá atrasado, né, Guilherme? A gente tem que ver se consegue responder, quem sabe, junto com as notícias ou coisa parecida. Exato. Mas, Vinícius e pessoal, então hoje nós vamos falar um pouco sobre... Vocês já ouviram no título? É um tema um pouco, no primeiro momento, assim, difícil até de explicar, né? E eu acho que deve ter causado para os ouvintes uma certa curiosidade, né? A cibersegurança como Estado e como praxis, como state, né? Como state ou praxis. Isso vem de um artigo que a gente leu recentemente, de título Cybersecurity as Praxis and as a State: The EU Law Path Towards Acknowledgement of a New Right to Cybersecurity, do Vangelis Papakonstantinou. Difícil de ler isso aí, hein, Vinícius? Eu acho que ele é grego, né? Pelo sobrenome. Eu acho que ele é grego. Ali, PPK é grego. Papakonstantinou, né? Mas dizer que eu diria até que a gente. Um título também seria para esse episódio também o. Cibersegurança como direito, né? Ou como direito também, porque no final das contas eu acho que é o objetivo, claro, dele. Claro, né? É onde ele quer chegar. Ele quer chegar. E eu acho até, Vinícius, a gente vai falar um pouco mais, obviamente, sobre isso, mas eu acho que a parte do direito e da criação de um direito à cibersegurança nem é a parte mais importante do artigo, até porque eu acho que já existe, pelo menos no nosso ordenamento e no próprio ordenamento europeu, sem uma formalização, eu acredito que já existe um direito à cibersegurança, a gente pode dizer um pouco mais o porquê, mais adiante o porquê. Agora, a importância desse tema e desse artigo dele é retornar a uma questão de fundo, e essas questões de fundo são frequentemente esquecidas tanto no direito quanto na segurança da informação e quanto na proteção de dados, que é você entender o que as coisas são, né? Quando a gente fala cibersegurança, do que nós estamos falando efetivamente? E a tese dele, que me parece, é começar a classificar cibersegurança como praxis, como ação, ou como um estado, como state. E até acho que tem alguns problemas na própria tradução e alguns elementos de tradução aí que a gente vai falar, né? Mas como é que tu poderia dar o pontapé inicial aí? É uma questão de conceito, Vinícius? Cara, eu acho que tem duas dimensões aí envolvidas, né? A gente tem a visão, e vai ser bem interessante isso, porque tu tens justamente a visão que vem do direito, né? Uhum. Que tu acabou de colocar aí que talvez não seja uma coisa tão importante essa questão do direito em si, porque talvez a gente já tenha a cobertura, uhum, né? E eu, do ponto de vista técnico, assim, da ciência da computação, né? Mas no que se refere à segurança da informação, eu achei esse artigo muitíssimo interessante, tá? Uhum. Até a ponto de eu repensar. Eu vivo falando, eu tenho o livro The History of Information Security, uhum, que é um livro verde que a gente já recomendou ele mais de uma vez aqui no Segurança Legal, já comentou sobre ele. E nesse livro está citada uma definição de segurança da informação que eu dizia que sempre, ó, essa aqui é a melhor, uhum, é a mais completa. Então, em resumo, dizia que ele tinha que a segurança da informação era a proteção da informação em trânsito, em armazenamento ou sendo processada, e dos sistemas, dos hardware, etc., responsáveis por esse armazenamento, por essa transmissão e por esse processamento, e inclusive proteção contra a negação de serviço. Uhum. Do ponto de vista técnico, tá ok. Tá certinho. Uhum. Mas isso ficou, me parece uma coisa meio fechada, meio hermética, assim, no sentido de garantir a segurança pela segurança, né? Eu vou garantir a segurança aqui do meu servidor para ninguém invadir meu servidor. Uhum. Ou proteger o meu sistema para que ninguém roube as minhas informações. Ou melhor, as informações que estão no sistema, né? Que estão no sistema, mas daí não que tá. Nem as tuas, né? Mas eu tô usando as minhas agora de propósito, assim. Eu, uh-huh, como dono do sistema, como. Daí tu pode tanto considerar a empresa dona do sistema, quanto o administrador que administra o sistema e, né, ele se enxerga meio, uh-huh, assim, o meu sistema, o meu ambiente, para que ninguém invada e eu não tenha nenhuma grande dor de cabeça. Te dizer que boa parte do que a gente vê de segurança da informação. Assim, nos livros de segurança da informação e mesmo do que a gente vê profissionais de segurança da informação falando, quase sempre está dentro dessa definição de segurança. Uhum. Ou seja, tá englobado nessa visão técnica. Quase, da segurança da informação e dos recursos por eles mesmos, entende? Uhum. Porque eles representam para mim e para a empresa. Bom, o que o Papa Constantino coloca no artigo dele, eu vou dizer o autor só, simplesmente, que o autor coloca no artigo dele, é muito interessante porque para fazer o caminho até que ele coloca a cibersegurança como sendo um direito, ele, uhum, diz justamente o que tu colocou, que ele tem que se separar da praxis, ou seja, da prática, das questões de execução da segurança da informação. Uhum. Da ação, né? Da ação propriamente dita, né? Que é tu, desde as coisas mais clássicas, né? De segmentação. Vou configurar um firewall ou switches para segmentar minha rede. Vou configurar dispositivos como IDS, antivírus, etc. Vou fazer teste de invasão. Vou fazer uma auditoria. Essas coisas que a gente faz, né? Essas ações, ele tenta separar isso de Estado, né? Que seria o Estado, não é o Estado, tá, gente? O Estado brasileiro. Ah, sim, sim. Não, é um Estado no sentido de uma determinada a situação, tá, em um dado ponto no tempo. Uma condição, eles dizem uma condição, isso, a ser atingida. O Estado enquanto condição. Eu estou seguro, por exemplo, você está num estado de segurança, né? É, e aí ele coloca, quando ele entra na questão da definição, é muito interessante porque ele justamente cita aquela tríade do CIA, né? Uhum. Confidentiality, Integrity e Availability. Né? Então, que seria confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? em português. E ele coloca duas coisas, tá? Primeiro, que no caso da lei da União Europeia, né? Uhum. Que, ou seja, quando essa tríade, a CIA foi parar na tríade, foi parar na lei da União Europeia, eles adicionaram também, olha que interessante, a autenticidade. Nenhuma uhum. novidade até aí. Nós, inclusive, inclui, temos, né? um episódio que eu acho que é o 54, que é o atributo de segurança da informação, se eu não estou enganado. Uhum. E a gente comenta a autenticidade. Só que eles não acrescentaram aqui, né, que a gente acaba colocando também irrefutabilidade. A gente uhum. comenta no episódio 54. Ele fala em resiliência. Resiliência, sim. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que chama atenção. E na sequência, nessa definição da cibersegurança, ele coloca o seguinte, tá? Que a cibersegurança não protege somente os sistemas de informação, uhum. per se. Tá? Mas, talvez, mais importante do que isso, protege pessoas, independente se essas pessoas são usuárias desses sistemas ou não. Uhum. Mas, ou seja, ele já começa a levar na direção de que o objetivo da cibersegurança, como definição, não é a segurança do sistema. Da rede e dos sistemas em si, né? Exato, do hardware, etc. E ele compara, inclusive, com a questão dos carros. Uhum. Então, quando tu se preocupa com a segurança no que diz respeito a carro, tá? Ele coloca aqui ainda, ó, tá? Os sistemas de informação e as redes não podem ser a matéria, né, o objetivo final da cibersegurança. Uhum. A proteção do sistema de computação não pode ser um fim por si mesmo. Uhum. E o que ele coloca como para entender a analogia que ele faz, é que ele é, olha, isso aqui é similar, tá, com a um outro sistema complexo e tangível como um carro ou um avião, uhum. tá? Ou um cofre de um banco. Embora tu tenha um monte de leis e regulações que estão estabelecidas, que dizem como devem ser feitas a manufatura de um carro ou de um avião, tá? Ou de uhum. um cofre de um banco, nem o carro, nem o avião e nem o cofre são os objetos últimos visados pela proteção. Uhum. E sim, são os passageiros, que no caso são as pessoas, ou o dinheiro, que no caso é a propriedade. Uhum. Tá? Então, ele diz assim, em outras palavras, o hardware é o meio para acessar os dados e não o fim por si mesmo. E ele coloca, então, ele chama atenção, pode então, ele vai desenvolvendo assim, pode então os dados, né? Já que o hardware não pode ser o objetivo final da segurança, da cibersegurança, os dados então seriam esse objetivo final? Ele uhum. coloca na sequência. E é muito legal a maneira como ele desenvolve o raciocínio dele. Tá? Uhum. E ele diz assim, ó, no caso dos dados, embora eles tenham que ser protegidos dentro do contexto de cibersegurança, né? São as pessoas que têm conexão com esses dados é que tem o direito de serem protegidas de fato. Uhum. E não os dados por si só. Eu acho que ao longo do tempo, né, a gente ficou viciado nessa visão despersonalizada, né, da segurança, né, quase como se... Na verdade, os sistemas em geral e os dados, eles são entes apreciáveis, né? Alguns intangíveis, outros tangíveis. Você pode ter um equipamento em si que pode ser afetado ou destruído até por conta, eventualmente por conta de uma ameaça cibernética, né? Faz lá o computador trabalhar, né? Queima o processador, alguma coisa assim, que é um pouco mais raro, né? Mas em geral você está... Depende, fazer um overclock mal feito aí. É, tá. Pode acontecer, mas em geral você está diante de situações em que você... sem autorização ou violando autorização, manipula, trata dados de maneira geral e causa causando danos, né? Mas o enfoque sempre foi na questão meio que instrumental dos entes, sistemas e redes, né? Tanto que quando a gente fala, e o pessoal do direito penal, quando fala e tenta classificar qual o bem jurídico que é tratado no invasão de dispositivo informático, né, no crime de invasão de dispositivo informático, fala-se, e falavam, né, e agora, diante dessa perspectiva desse artigo, parece até que de uma forma incorreta, né, o bem jurídico tutelado e protegido ali é a segurança dos sistemas, a segurança da rede e dos sistemas, como se o sistema em si fosse um ente que merecesse proteção de forma isolada. E claro que por você si mesmo, protege, né? por si só, né? Mesmo. Uhum. Você protege o sistema, é evidente, né? Assim como o carro, você também protege o carro, porque você tem mecanismos de segurança que vão evitar que roubem o carro de você, né? O alarme do carro, né? A chave com o segredo, enfim. Então, faz sentido você proteger o ente carro, assim como você protege o ente sistema, assim como você protege o ente rede, né? Nessa circunstância. Agora, no final das contas, acho que esse é o grande avanço, tudo isso envolve você proteger a pessoa. E ele até diz mais lá adiante que o modelo da proteção de dados pessoais faz isso, né? O dado, ele é pessoal, não é a proteção de dados. É uma lei, ou são leis de proteção de dados pessoais. Em última instância, você traz para esse tipo de proteção a proteção à pessoa, né? Por isso que, e vai um pouco na linha do que a gente falava, né? Da própria diferença entre confidencialidade e privacidade, né? Quando se fala privacidade dos dados, você está aplicando ao dado, que é um ente, né? Você está aplicando aos dados algo que é completamente... relacionado, um atributo que é completamente relacionado à pessoa, né? Por isso que você não diz privacidade de dados, porque quem tem privacidade são as pessoas, assim como você não diz confidencialidade de pessoas, né? Então, esse ponto, essa tecla que a gente vem batendo também nos últimos anos, parece que meio que se confirma um pouco nisso, né? Ele não esquece da tríade, né? Ele deixa a tríade de lado, ou dá menos importância, tu dizia, né? Dá menos importância para a tríade, e claro, ele parte da legislação europeia, né? Ele cita o regulamento 881 de 2019, que é o EU Cyber Security Act, que além de criar e instituir lá a ENISA, na verdade a gente teve outros regulamentos anteriores que já constituíam a ENISA, que é a Agência da União Europeia para a Cibersegurança, mas esse regulamento em específico, ele traz uma definição de cibersegurança, que é todas as atividades necessárias para proteger de cyberameaças as redes e os sistemas de informação, os seus utilizadores e outras pessoas afetadas. Já é um meio termo aqui, né? Porque fala em proteger de cyberameaças os sistemas e as redes, mas também com o foco na pessoa, porque parece que é a pessoa que importa no final das contas, né? E acho que esse foi, talvez tenha sido o grande erro da cibersegurança desde sempre, focar demais no tecnológico e esquecer que você tem pessoas por trás de tudo isso, né? E até diria o seguinte, tu usando no início da frase ali a questão, é meio que um vício, né? Mas eu não vejo dessa forma, porque inclusive ele traz no artigo dele, no ponto de vista de sendo um processo de evolução de entendimento da cibersegurança. Né? Eu acho que é mais nesse sentido. Porque a gente vem de um ambiente... Que era muito fechado, muito restrito, Pegar um extremo, assim, quando nós tínhamos os supercomputadores que ficavam nas salas, né? Uhum. Tu tinha os birôs de serviço de processamento de dados, em que mesmo quem programava muitas vezes nem chegava perto do computador, tinha um programador e tinha um operador. Uhum. E só para pegar um ponto de partida lá atrás, e a gente avança na direção dessa tecnologia da computação chegar no pulso, agora eu não tô falando nem mais na mão no celular, tô falando agora no pulso dos smartwatches e tudo mais, e a gente sair do ambiente em que era a gente evoluir do ambiente que era extremamente restrito, apenas pessoas com conhecimento operavam um computador, tinham acesso a um computador, para um ambiente em que a computação ela é ubíqua, ou seja, ela está em todo lugar, as pessoas utilizam para tudo no dia a dia delas. Uhum. Serviços, todos tudo, usam? Tudo. Compras, comunicação, serviços do governo, serviços bancários, etc. Serviços de saúde. Tu imaginar, hoje tá ali na mão, tá no celular, né? E aí, ou seja, com a evolução desse, com a abertura desse ambiente, a gente vem também evoluindo com essa evolução dessa ampliação de pessoas que têm acesso direto a esse ambiente, cujas vidas são diretamente impactadas por ele. A gente está vendo uma evolução, eu diria que natural, portanto, não, eu acho que não se trata de um vício, né? Uhum. Dos conceitos que estão envolvidos com a história, com a questão da computação, e nesse caso aqui em particular, da segurança computacional. Uhum. Que, de fato, e eu sinto isso na minha própria formação, quando eu penso, quando eu estava no mestrado, na minha graduação, um foco muito forte em ações. Uhum. Voltar, em praxis. Na praxis, que me coloca no uhum. artigo. Muito voltado para ação. E a gente continua isso, o mercado é muito assim. E não tem essa visão da proteção da pessoa lá na frente. Ou seja, a gente protege o negócio. Uhum. A gente protege... Aí, inclusive, ele comenta no artigo que a cibersegurança ela aparece ali como em algumas regulamentações anteriores, ela aparece como uma forma de conduzir de forma adequada os negócios. Uhum. Então, é mais nesse sentido de confiança, né, para execução de um ambiente de execução de transações e, né, de negócio do que efetivamente como um direito das pessoas que são as donas daquela informação ou que são as titulares daquela informação, de que de alguma maneira são afetadas por aquela informação. Ou que são afetadas, né? Eu acho isso. Que isso é interessante também, né? Que é o conceito lá do regulamento, né? Todas as atividades necessárias para proteger de ciberameaças as redes e os sistemas de informação, os seus utilizadores e outras pessoas afetadas, né? No direito uhum. do consumidor, a gente tem o consumidor por equiparação, né, que são sujeitos que às vezes não estão naquela relação de consumo, eles não fazem parte daquela relação de consumo, mas são atingidos uhum. por algum dos efeitos daquela relação de consumo. Caso clássico, né? Você está lá sentado tomando chimarrão na sua casa e cai uma parte de avião em cima da tua casa e destrói teu telhado, né? Ou seja, você não é consumidor, você não está viajando, não tem relação nenhuma com a companhia aérea, mas você é atingido por uma das suas falhas, né? Então, de forma geral, a gente poderia trazer isso para a cibersegurança também, sobretudo quando a gente fala sobre sistemas relevantes, né? Sistemas muito relevantes, numa outra diretiva, que é a diretiva NIS, eles estabelecem um número de destinatários que seriam aqueles que deveriam cumprir com a praxis, né? E aí seriam serviços essenciais, provedores de serviços digitais e Estados-membros também, outros tipos de provedores, né? Ou seja, eles estabeleceriam um certo grupo de pessoas que seriam as pessoas as quais precisam cumprir a praxis, né? Que eu acho que é uma das questões que ele busca responder também nessa reflexão de uma nova definição, uma definição atualizada de cibersegurança, né? Ele diz para quem que são direcionadas as ações, ou seja, quem são os recipients, ou seja, os receptores, os destinatários. Os pacientes dessa proteção. É difícil até de traduzir, né? Porque qual é a outra palavra que ele usa? Ele usa recipients e usa... E o addresses. Addresses, né? Addresses. Que seria que seriam os responsáveis por efetivamente fazer a implantação dos mecanismos, a garantia da segurança para os recipients, né? Que são os pacientes desse direito. Destinatários, talvez. Os sujeitos. Mas aí que tá, né? Ele enquanto. Então você tem os. Para quem precisa cumprir a praxis. Quem é o atingido no sentido de ser receptor da praxis, no sentido de ser atingido e ser positivamente atingido, ou seja, ser protegido pela praxis, as pessoas que são protegidas, os destinatários, os titulares dos dados de maneira geral, e por que não dizer o titular do direito de segurança? Porque nós, enquanto usuários de sistemas, nós usuários comuns de sistemas, embora a gente tenha um ou outro dever de cuidar da nossa senha, enfim, nós somos os receptores das boas práticas de segurança que são realizadas pelas... Como é que a gente vai chamar quem precisa cumprir com as práticas? Os agentes? Como é que a gente traduziria? Daria para dizer os agentes. Os agentes, né? Porque tem uma questão de tradução aqui que a gente tem que cuidar também, né? Que seria quem vai fazer essa execução. Os agentes. Os agentes. Tomando liberdade aqui de talvez depois ter que alterar isso aí, ter que mudar. Mas seria realmente aqueles que são responsáveis pela implantação dos mecanismos de segurança, pela praxis, né? Pelas ações de fato. E aí nós teríamos, daria para dizer que seriam os agentes. E os usuários de maneira geral e os consumidores de maneira geral são as pessoas que são beneficiadas pela praxis, né? Mas ele coloca, aí que tem que tomar cuidado, tá? Quando ele fala pessoas, né? Ele é muito claro quando ele fala tanto a pessoa natural física, exato, né, quanto a pessoa jurídica, né? Então, quando ele fala de pessoas que teriam esse direito, ele fala das duas situações. Então é bem ampla a coisa, realmente. Mais amplo, inclusive, que a proteção de dados pessoais, né? Porque embora você tenha você tenha um conjunto de interação entre proteção de dados e segurança da informação, a segurança da informação ela é muito mais ampla, porque ela não vai envolver somente dados pessoais. Ela vai envolver uma gama muito maior de questões de segurança que vão afetar sistemas que mantêm e sustentam dados que não são pessoais, mas que podem ser relacionados a pessoas jurídicas, né? Sim. Ou ao funcionamento, de maneira geral, dos sistemas em si, ou de equipamentos. Uma afirmação que ele faz, abre aspas, e aqui eu vou fazer de novo uma livre tradução aqui, o novo direito à cibersegurança, em português é cibersegurança, né? Ou segurança cibernética seria melhor, né? Eu não gosto. A gente acaba usando segurança como sinônimo de segurança da informação, mas tá errado, Mas tem que cuidar, porque aqui ele faz diferenciação entre cybersecurity e security. Inclusive, ele faz esse trabalho ali. É verdade. Mas ele diz o seguinte, um novo direito à segurança cibernética iria permitir que pessoas naturais e legais ou jurídicas, né, se defendessem contra ameaças cibernéticas. E iria impor obrigações sobre todas as outras partes, tá, para respeitar respeitar esse direito à defesa, tá, esse aplicável, né, também a obrigação de tomar ações concretas a esse respeito. O usuário, digamos assim, né? Não. A pessoa. Não. Ele está falando aqui dessas outras partes. Ou seja, ele coloca que um novo direito à segurança cibernética iria permitir, né, que pessoas naturais e pessoas jurídicas defendessem contra ameaças cibernéticas. Sim. Ponto. E também colocaria obrigações em todas as outras partes a respeitar esse direito, a respeitar essa direito de se proteger, né? E, se aplicável, também imporia a necessidade de tomar ações concretas a esse respeito, dessas partes. Uhum. Tá? Então, de todo mundo que... Todas as empresas, instituições, etc., que tratam com informações, tratam com sistemas, ou gerem sistemas, gerem, né, façam a gestão de estruturas, né, computacionais, que de alguma maneira possa colocar a segurança de um indivíduo, numa pessoa natural, ou de uma pessoa jurídica em risco, ou mesmo um coletivo de pessoas. Uhum. É, e aí, inclusive, com a necessidade de tomar essas medidas e conseguir demonstrar que estaria tomando essas medidas. Uhum. Yeah. É, então, assim, deixa de ser a preocupação com segurança da informação, vai na direção de tornar ainda mais séria a preocupação com segurança da informação. A gente já vinha comentando aqui, né, Guilherme, que com a LGPD, e mais especificamente com o link que a 27701, a ISO 27701, uhum, faz com a LGPD, né? Lembrando, a NBR e ISO, né? Se não for a NBR, não tem esse link. Tá, a da 27701, que linka os artigos, os parágrafos, os incisos da LGPD com da 27001 e 27002, tá? E da própria 27701, está, uhum, num anexo esses links. Além de ter esse link que reforça ainda mais aquela ideia de que a LGPD demanda segurança da informação. Assim, uhum, não tem LGPD sem segurança da informação, meu irmão. Meu irmão, uhum, não tem. Tu até pode, entre aspas, adequar processos e não sei o quê, mas se o teu ambiente computacional não tiver a segurança necessária para garantir que aqueles teus processos funcionem, não só do ponto de vista da confidencialidade, né? Mas, uhum, funcionem adequadamente, tu não vai conseguir cumprir a LGPD. Ponto. Tu vai ter incidente atrás de incidente. Uhum. Então, além desse aspecto, esse caminho que ele coloca ali da segurança cibernética como sendo um direito, tá? Ele amplia, vamos dizer assim, as obrigações com relação à proteção desses sistemas. Porque foca na pessoa. Porque foca na pessoa. E aí deixa de ser algo que você antes fazia por sua própria conta, porque você faz em seu próprio interesse. Aí vem a LGPD e diz: olha só, agora tu tem que... Essas obrigações com relação a informações pessoais, tá? Especificamente informações, uhum, informações, uhum, pessoais. E dados pessoais sensíveis, que tá lá na LGPD. Mas agora, claro, agora que eu digo, na ideia do Papa Constantinus aí, tá? Uhum. Com essa ideia dele, se isso vem acontecendo na União Europeia, de virar um direito, a cibersegurança virar um direito, não é só mais dado pessoal que tem uma demanda externa legal para proteção. Uhum. A gente tem agora mais uma demanda legal, ou vai ter, né, na União, uhum, Europeia, vai ter mais uma demanda legal com relação à proteção dos sistemas que podem causar algum impacto para as pessoas, independente dos dados que eles tratam. Uhum. Não é mais a questão do dado pessoal. Sabe que ele fala isso numa perspectiva europeia. Eu diria que já é possível, tanto na Europa, mas pelo menos no Brasil, já é possível você dizer que existe um direito à segurança da informação. Né? Uhum. Ele fala um pouco lá sobre o direito à segurança, que sempre existiu, assim, ou, né, enquanto um direito humano, inclusive, de que o direito subjetivo à segurança, ou seja, nós todos somos sujeitos ativos, né? Nós podemos exigir que todos respeitem a nossa segurança. Né? Então, existiria, uhum, aí um direito absoluto, oponível a todo mundo, de respeitar a nossa segurança corporal, física, contra danos, né, contra violências e tudo mais. Né? Então, isso é antigo e já bem estabelecido, né, e reconhecido, direito humano fundamental e tudo mais. Né? A questão que ele coloca seria a formalização de um direito à cibersegurança assim como é plenamente formalizado o direito à proteção de dados pessoais. E isso também foi um caminho, né? Aqui no Brasil, recentemente, foi reconhecido na Constituição a proteção de dados pessoais enquanto direito fundamental, né, recentemente. Agora, você já tinha outros autores no Brasil, mesmo sem este reconhecimento formal, digamos assim, que ao olhar para todo o ordenamento jurídico, entendiam que já existia um direito fundamental à proteção de dados pessoais por todo o sistema jurídico, que assim, né, digamos assim que o sistema jurídico, até para quem não é do direito, né, mas o sistema jurídico, né, o direito enquanto sistema ia nos dando dicas de que já existia uma proteção de dados pessoais, seja pelo habeas data, pela proteção do direito consumidor, o marco civil, ou seja, algumas coisas já estavam dizendo que isso existia, vem o legislador e formaliza algo que já existia. Ele vai mais ou menos nessa linha, mas eu ainda acho que, eu já acho que já existe, né? Porque se a gente pega um princípio muito importante no direito, que é o princípio da boa-fé objetiva, que atua lá no direito das obrigações, né? Em outras áreas do direito privado também, mas principalmente no direito das obrigações, toda vez que você tem um contrato, o prestador daquele serviço ou o fornecedor do produto que envolva alguma questão de tratamento de dados, mesmo que não esteja escrito no contrato que ele precisa te entregar algo que seja seguro, é óbvio que ele precisa te entregar algo que seja seguro. Sim. É, isso por uma construção da boa-fé objetiva que tem na sua consideração que os prestadores eles têm que agir de boa-fé. E agir de boa-fé implica em te entregar e prestar serviços ou entregar produtos que sejam seguros, que não te causem danos de maneira geral. E isso, inclusive, está lá no próprio Código de Defesa do Consumidor. E aí, claro, mais restrito, eu preciso estar diante de uma relação de consumo. Mas quando eu tenho uma situação dessas, o fornecedor ele tem um dever geral de segurança. Então, com base no dever geral de segurança, tanto do CDC quanto da boa-fé objetiva, e se eu ainda colocar LGPD junto, aí mais ainda, né? LGPD é clara quanto à necessidade de atuar com segurança. Ou ainda, se eu quiser ir para o poder público, os princípios aplicáveis à administração pública, de direito administrativo, também eu poderia chegar a isso, indiretamente eu chego a um direito à cibersegurança. E por que que é um direito? Porque, via de regra, a gente tem no direito uma divisão entre o sujeito passivo e o sujeito ativo, né? Aquele que tem o direito em contraposição àquele outro que tem o dever. Então, o direito subjetivo, que é aquele que possui o direito, ele tem o direito subjetivo, contém um poder, né? E quando este direito subjetivo é violado, ele tem o poder de exigir do outro sujeito que causou a violação uma ação ou omissão, fazer algo, deixar de fazer aquilo. E isso a gente chama de pretensão. Isso já existe. Se eu tenho se um sistema é violado e me causa algum dano, em tese, pelo menos na teoria, é fácil eu dizer que o causador do dano vai precisar me indenizar, por exemplo, né? A discussão toda é se há um... E aí talvez essa nova forma de enxergar a cibersegurança nos ajude nesse sentido, que é muito difícil no Brasil são os juízes verem quando é que há o dano, né? Ou seja, você tem a violação da praxis que te deixa num estado de insegurança, e muitos juízes entendem, não, mas os dados nem eram protegidos, eram pessoais, mas todo mundo já sabia. E aí, quando você coloca a pessoa no centro disso, e se você começa a estabelecer um grau de responsabilização pelo mero descumprimento da praxis, aí a coisa começa a se aproximar, começa a ficar mais fácil você conseguir responsabilizar a empresa, né, ou a gente que deveria ter tomado ou praticado aquelas ações. Não sei se eu me fiz entender aqui, Vinícius, se dei uma volta muito, muito grande. Não, acho que ficou perfeito. No sentido que a gente já, no final das contas, a gente já tem direitos, já tem coisas que podem ser exercidos, digamos assim. Exato. Só que, claro, ainda assim, mesmo tendo a LGPD, a gente está vendo esses exemplos que tu citou, né, do pessoal falar que não... Ah, não, mas eram dados já conhecidos, né? Como a gente já viu algumas situações aí, que a gente até comentou aqui no podcast. E o que... Agora também tem um detalhe, né? A forma como estão colocando ali para a União Europeia, isso vai acabar envolvendo diretamente, claro, as relações que empresas aqui no Brasil, para falar de Brasil, né? Claro, o resto, sim, do mundo, obviamente, também, né? Que as empresas têm com empresas europeias ou que lidam com dados de cidadãos europeus, né? Uhum. Ou que prestam serviço lá, alguma coisa nesse sentido. Você também tem, vai... Provavelmente, até, é. A gente vai começar a ter... Até ele coloca como a própria GDPR, né, que é a Regulação de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia, o autor cita a GDPR como justamente um caminho, como parte do caminho para facilitar a criação desse direito. Uhum. Facilitar o reconhecimento, né, e a criação do direito propriamente dito. É, até me ocorreu uma outra coisa que deveria ter falado antes, né? Anotei aqui, mas uma falha do artigo dele é que ele não citou que na Alemanha, né, local onde nasce a proteção de dados, pelo menos como a gente conhece hoje, já se reconheceu, né? A Corte Constitucional já reconheceu o direito fundamental à segurança. Em sistemas. Inclusive aqui no Brasil, já tendo autores mencionado por várias vezes, mas cito dois aqui que são os mais importantes: Fabiano Menck e a Laura Schertel Mendes, que já escreveram sobre esse direito à segurança computacional, né? Possui um nome alemão lá que eu não peguei aqui agora para trazer, né? Mas você já tem ordenamentos que reconheceram, inclusive, esse direito à segurança enquanto direito fundamental, com base até mesmo numa expectativa que também tem no Código de Defesa do Consumidor, né? O consumidor que usa um produto ou frui um serviço, ele tem expectativa de que aquilo seja seguro, né? Ele tem expectativa que o fogão, o micro-ondas, não vai explodir na cara dele, por exemplo. É uma expectativa de segurança que está relacionada, obviamente, às circunstâncias daquele próprio produto ou serviço, né? Para dar um exemplo que eu ouvi do Bruno Mirage, que é um grande autor aí do direito consumidor, ele diz: a faca, por exemplo, você sabe que a faca é especialmente perigosa, né? Você não precisa dar a informação de que se passar o dedo na faca você vai cortar o dedo, mas você observa as circunstâncias ali para saber, para avaliar o risco daquela situação. Mas há ainda assim um dever de segurança presente que cria nas pessoas uma expectativa. É por isso que a gente já viu isso acontecendo até na nossa situação profissional, né? Você contrata um serviço de nuvem, e aí quando você vai analisar aquele serviço de nuvem prestado por um fornecedor, aquele serviço de nuvem, aquele sistema, ele está totalmente cheio de falhas de segurança, né? Uhum. E aí você fica pensando: poxa, mas isso viola a boa-fé, isso viola a expectativa de segurança que um contratante tem em contratar um serviço que seja, veja, minimamente seguro, basicamente seguro, né? E isso é muito comum da gente ver que a praxis... Veja, não é... a gente nem chegou no estado ainda de segurança, a gente está na praxis, né? Mas é que a praxis sequer é cumprida. E, consequentemente, como você não cumpre a praxis, você não chega ao estado de segurança, que é essa condição a ser atingida no futuro, né? E aí imagina ainda isso como um direito. É. Sim, que daí, uma vez que tem direito, ele coloca, né? Uma vez que esse direito exista, as outras pessoas teriam que respeitar essa sua, ele usa a palavra esfera de segurança, né? Uhum. Talvez até bebendo um pouco na fonte daquela ideia já superada de esfera de privacidade, né? Que existiriam esferas de privacidade, como se fosse possível estabelecer, mas sim, o teu bojo ali de segurança. Ah, bojo, agora tu forçou. Bojo, só falta usar estofo agora, estofo, na sequência agora, falar estofo. Ele ainda fala, Vinícius, além disso, ele fala bastante sobre o regulamento, até quem tem interesse, né, dá uma olhada nesse regulamento 881 de 2019 e o NIS Directive, que é o Network and Information Security Directive, que está sendo revisado agora de 2016, que vai ser a NIS 2, que tudo indica, até não tive tempo de ver, mas seria a revisão, para incluir outros operadores de serviços essenciais que seriam os afetados pela Praxis, né? Mas entre os operadores de serviços essenciais que deveriam respeitar certas regras de segurança, setor bancário, infraestrutura do mercado financeiro, saúde, fornecimento e distribuição de água potável, infraestruturas digitais como PTTs, né, pontos de troca, e DNS, transporte aéreo e tudo mais, né? Parece que eles vão aumentar quem vão ser as empresas que vão precisar cumprir, né, essa coisa, as boas práticas, né? O autor, né, defende um estabelecimento mais genérico desse direito. Uhum. Genérico sentido de deixar, ou seja, todo mundo que pode causar algum impacto tem que se preocupar com segurança da informação. Uhum. Ou com cibersegurança, né? E as pessoas, assim, também a gama de pessoas que teria esse direito também fosse uma coisa bem aberta, né? Uhum. As pessoas físicas ou naturais, as pessoas jurídicas, assim, de forma ampla, que fosse um direito amplo. Eu acho que já dá pra gente ir terminando, já estamos com 45 aqui, Vinícius, mas talvez seja uma mudança de enfoque, talvez das mais importantes, né? No final das contas, assim como o direito protege via de regra as pessoas e o direito às vezes tenta caminhar também para outras proteções, é sempre difícil, né? Por exemplo, um assunto que eu gosto que é o direito dos animais, né? Se é que o animal tem um direito ou não, mas é uma outra questão, mas a dificuldade que o direito tem para conferir direito subjetivo para o animal, né? Como é que tu protegeria, enfim, porque o direito todo ele é orientado à proteção da pessoa, né? À dignidade humana, à vida humana e tudo aquilo mais, né? Os valores que atingem o ser humano, a pessoa, né? E é engraçado porque na cibersegurança parece que a gente passa por um momento de esquecimento disso, talvez pelo viés muito técnico da disciplina, né? E da separação que houve, né, da questão técnica para a questão social, e é um problema que atinge os técnicos hoje da TI de maneira geral, né? Essa separação, às vezes não notada, que no final das contas tudo gira em torno de você fornecer utilidades para o ser humano, né? A tecnologia toda, pelo menos, teria o sentido de ajudar o ser humano, de entregar utilidade, de favorecer o ser humano. Claro que a gente tem algumas que prejudicam, redes sociais, talvez, né, que bitolem o cara lá em situações muito difíceis, mas o fim é talvez um reencontro da cibersegurança com a proteção da pessoa. Se é que esse encontro já houve alguma vez, enfim, mas é uma aproximação, né? Eu acho que a gente... Talvez não houve, né? Acho que não aconteceu, não. Acho que a gente está... Um encontro, então. Acho que isso está tá justo nessa direção, dentro daquele panorama que eu falei antes, aquela questão dos mainframes, aquela coisa toda. Acho que a gente está indo na direção. Chegaram primeiro as funcionalidades, as facilidades. Uhum. E na esteira disso, talvez não, com certeza com um grande atraso, os direitos. um direito à cibersegurança, né? É. Que eu acho que pelo menos no Brasil a gente não está tão longe, né? Acho que a gente está mais perto do que já estivemos, né? No passado, assim, sobretudo por conta de LGPD e tal, né? A questão é você autonomizar, né? Porque são coisas diferentes, né? Cibersegurança e proteção de dados são coisas diferentes, embora a gente trate, inclusive os fóruns, às vezes, de discussão são os mesmos, né? Mas são coisas diferentes, né? Então a gente não pode esquecer que no final das contas estão as pessoas, né? Eu acho que é algo que nós temos que... Assim, a gente tem a LGPD... A gente tem um monte de lei e a gente precisa ver essas coisas funcionando. É isso que eu ainda... Que acho que a gente ainda tem que esperar para ver como é que vai ser esse desenrolar aí. Ótimo. Lembrando também que eu li esse artigo essa semana aqui, né, Vinícius? A gente ficou lendo essa semana aí, deu uma faladinha um pouco antes, fez algumas anotações. Claro, são primeiras reflexões sobre o tema, né? Quando o Vinícius falou que, para mim, acho que a nova melhor Definição de segurança da informação. Eu mais tava ampla. Achando já o artigo bom, mas quando ele fala, como o Vinícius é um cara muito inteligente, né? Ah, quando, muito obrigado, quando Guilherme. Ele disse que aquilo era muito bom... E você é um cara muito cínico. Não, mas eu tava achando bom, mas eu precisava da visão de uma outra pessoa para ver se aquilo era realmente bom, né? Pai, eu sou chato, né, cara? Tu me manda os artigos e eu olho assim, bah, isso aí não gostei. É, isso não rende, né? Mas parece que tem uma mudança de enfoque muito importante que deve nos guiar, né? Eu acho que isso é muito importante. Um novo guia aí, né? É, sem dúvida. É isso? Quer falar mais alguma coisa? Não, cara, somente isso. Então tá. Então vamos agradecendo. Eu só recomendo assim, ó, quem tiver condições, aí leia o artigo, tá? Uhum. Vale muito a pena ler o artigo de uma ponta a outra. E depois, quem quiser se aprofundar mais, aí sim, aí pega os links lá que tá no artigo, cheio de referência... E vai dar uma olhada nas referências. Mas se você só ler o artigo, já vai aprender bastante. Assim, é algo muito, muito interessante. Gostei bastante. É. Tem um errinho ali. Né? Tem um errinho ali que me parece mais um erro de revisão ali, que tem a numeração das títulos, sessões, né? Tá meio errado ali. É verdade. Mas a ideia é muito interessante. Uhum. É a humanização da segurança da informação, talvez, né? É. Esse pode ser. Qual vai ser o título? Cara, eu colocaria... Humanização de segurança? Não, eu colocaria segurança da informação como direito. Segurança da informação como direito? Ou segurança cibernética como direito. Segurança cibernética como direito. Tá bom. Fizemos o título ao vivo aqui, Vinícius. Ao vivo, é isso aí. Tá. Mas é assim que a gente faz, né? É assim, não tá ao gente... vivo, tá gravado. Só não, é. Mas é que às vezes a gente já tem o título antes, né? Mas tem uns sim. Que a gente vai... O título vem depois, né? Porque a gente grava a abertura depois, né? É, ou a gente tem o título e diz, não, mas muda. Melhor é... Muda. Sim, a gente grava sempre a abertura depois. É o contrário aqui, né? As magias da edição. Então é isso aí, Vinícius. Nos encontramos, então, agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima!